estás aqui. Este quarto já não tem paredes, só árvores, árvores sem fim. Quando estás tão perto de mim, este teto já não existe, não, não existe mais. Eu vejo o céu sobre nós que ficamos sós, abandonados como se não houvesse mais nada, nada mais no mundo. Toca uma harmônica, parece um órgão que vibra por ti e por mim, lá na imensidão do céu, por ti e por mim.